de amigos. Eu te conheci. E o seu rostinho lindo, jamais eu esqueci. E a nossa amizade foi virando uma paixão, te colocando no meu coração. Que te amo e quero você sempre aqui. A vida dá volta, o destino trouxe você para mim. Pensei que esse sofrimento nunca ia ter fim, mas com a ajuda de Deus você voltou pra mim. Hoje estou muito feliz, amor, tenho paz e muita fé. Sou uma nova mulher, porque te amo e quero você sempre aqui. E a vida dá volta e o destino trouxe você para mim. Sei que as nossas brigas tenho guardado dentro do meu coração. Me desculpe se te fiz sofrer, pois eu quero o seu bem. Mulher igual a você não tem, porque te amo.